A dupla dinâmica? Não, Zé, guarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. O baile dos Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus terroristas amigos. Inferno. Jesse Charlinho. Rude, fazendo bilinha aí com um efeitinho sonoro idiota. Clemilda, filha da puta. E o Anu? O mundo é uma merda, quando uma piada mata alguém. Crianças, na semana passada aconteceu algo... Na semana passada, que eu acho que vai ser a semana passada, supondo que esse podcast saia quando a gente acha que vai sair, aconteceu uma coisa pouco agradável, que foi uma pequena chacina lá na França de cartunistas, devido aos cartuns pouco elogiosos aí à fé islâmica. Então, algumas pessoas que acham que vão pro paraíso com 72 virgens quando morrerem, foram lá e passaram fogo em todo mundo. Tudo isso enquanto o mundo inteiro ignorava o massacre do Boko Haram na África. Mas isso aí deixa pra lá, porque eles são negros. Chupa, Rafael. Enfim, a gente vai conversar um pouco então hoje, cagar uma regra, na verdade, né, sobre essa questão do politicamente correto, o que, que é politicamente correto, até onde o politicamente correto vai, por que o politicamente correto virou uma puta de uma praga, na minha humilde opinião, todo mundo se ofende com tudo, e a gente vai pincelar também algumas obras artísticas ou não artísticas que costumam ofender as pessoas menos abalizadas mentalmente. Então, sem mais delongas, segue o baile. Inferno, você que é nosso cagador de regra oficial para assuntos um pouco mais sérios, o senhor, por favor, pincele o que houve lá na França. Você quer que eu te pincele? Vamos lá. Não, o que houve na França, porque eles são viados como todo francês. Ah, bom. Bom, primeiro, volta de volta ao seio, né? Ao seio aqui não falta, todo gordo ter tudo. Mas enfim. Cara, o que eu posso dizer? É uma situação bem, bem complicada. Por quê? O Charlie Hebdo é uma revista tipo Pasquente no Brasil e tal, com uma raiz bem anárquica. Eles sempre foram anarquistas mesmo, né? Não tinham pudores para falar mal de nada nem de ninguém. E isso eles tinham uma coerência. A coerência deles é: vamos ser anarquistas. Nosso trabalho é dessa natureza. Ok, quando você faz um texto crítico, uma imagem crítica contra uma religião, contra um político e tal, se a pessoa seja ofendida, ela tem os meios legais para isso. Entra na justiça, processa, indenização, danos morais. Quer dizer, você usa uma instituição de uma sociedade civilizada, você usa uma instituição de uma república, de um país democrático, e dentro das regras da democracia, da legislação, você vai tentar ter a reparação ao seu direito. Só que isso não funciona com grupos radicais. Isso não funciona com gente que mora na Idade Média, que vive na Idade Média, que tem a cabeça subcivilizada. Essas pessoas são assim. A gente não está lidando com gente civilizada. A gente está lidando com bárbaros. É uma barbárie de uma vertente muçulmana, mas também existe bárbaros, extremistas cristãos, existem os ultra-ortodoxos também, que são os dois porra loucas. Hoje em dia, os extremistas cristãos, eles são um pouco mais inofensivos, né? Vamos dizer assim, os extremistas islâmicos, eles estão no ponto que o cristianismo estava lá em 1700. É uma questão de escala, né, cara? Existem grupos de extremistas cristãos nos Estados Unidos, e um deles destruiu um prédio inteiro que caiu em cima de uma creche. Há 10 anos atrás. Ah, sim, lembra? Mas aquele atentado em Ohio? Lembro, é. Mas é acho que é vista cristal. Né? No geral, o máximo que a gente tem são aqueles babacas da Igreja Batista de Westboro, né? Enfim, diga assim, cara inferno. Eu acho que aqui no Brasil, o que a gente tem de mais extremo de religião são os evangélicos, cara. Lembra daquelas imagens, daquela matéria que teve deles quebrando símbolos religiosos da Umbanda, do Candomblé? Sim, mas esses caras, normalmente, eles não passam do nível babaca, entendeu? Você não vai falando para as pessoas pegarem suas metralhadoras e passarem fogo nos umbandistas. Pelo menos não ainda. Não abertamente. É diferente pelo seguinte... Titi-avô é o Groot, tá? Pra quem não sabe, titi-avô. Bom dia! É diferente pelo seguinte, esses mais, digamos, radicais evangélicos, eles brasileiros, eles têm um limite, que é o dinheiro. É, porque são todos os mercadores da fé. Eles fazem a medida de que estão dando lucro. O que não dá lucro pra eles não é interessante. Então não é mercadologicamente interessante mandar o fiel pegar em armas. É muito mais interessante deixar o fiel lá pagando dízimo. Mas enfim, voltando. Eu tava lendo uma entrevista com o Laerte. Laerte é foda, né? Que deu na Folha. Ele tava falando uma coisa muito interessante, que é por aí mesmo. O que acontece? São grupos que só sobrevivem quando há o confronto, quando há o embate. São grupos que não se sustentam no conteúdo teológico e filosófico. São grupos que não se sustentam na cultura. São grupos que não se sustentam em uma base social. São grupos que só se sustentam por uma coisa: a luta armada. É só isso, é pra isso que eles servem. É o poder pela luta armada. Eles não têm número grande de discípulos. Eles não têm uma bagagem cultural, até porque são bárbaros. Eles não têm um estofo teológico, filosófico, porque são, como bárbaros, são ignorantes. A maioria não sabe nem ler nem escrever. Então o que acontece? Eles só sabem falar pelas armas. Se é a única linguagem que eles entendem é as armas, o que é que eles vão esperar do adversário? Que peguem armas. Então por isso eles atacaram na França, no meio de Paris. Por quê? Eles querem criar um clima de beligerância. Quer dizer, um clima de embate. Porque é a linguagem que eles sabem. Contra isso, não adianta você radicalizar. Se você radicalizar, você está adotando o discurso deles. Uhum. O que se tem que fazer é cada vez mais apostar nas instituições democráticas, apostar na sociedade civilizada, apostar na nossa cultura. Nós somos ocidentais, nós somos de uma sociedade judaico-cristã. A gente tem que se voltar para o que nós somos e lutar contra eles com as armas democráticas republicanas, dentro do que a lei prevê. É o jeito. Querer fazer como o Bush fez depois dos atentados de 2001, só vai dar armas para esse povo, jogar gasolina na fogueira. O que eles querem é isso. E na verdade foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Cara, aquele atentado do 11 de setembro, além de salvar a carreira política do Bush, né? Fortaleceu esses caras. Claro. Porque... Outra coisa também. A cultura islâmica é muito tradicionalista. Então, eles carregam muito do culto aos ancestrais e muito das coisas que aconteceram no passado. E eles não esqueceram a cruzada ainda. Então, quando o Bush jogou todo o exército americano lá no Iraque, dizendo que ia tomar conta do Oriente Médio, para eles aquilo dali era uma nova jihad. Tipo assim, lá vem os cruzados de novo. E outra coisa, que, na minha opinião, mas muito se engana, e se engana feio, se engana rude, quem acha que terrorismo tem a ver com religião. Terrorismo é agenda política. Terrorismo é você utilizar algum mecanismo de controle social para manipular uma pessoa para fazer aquilo que você quer e atingir o seu alvo. E eles utilizam a religião. O cara que acredita que ele está fazendo isso porque ele tem a fé, porque ele quer ir para o céu, porque ele está obedecendo a Deus, é idiota. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí é puro e simplesmente política. Inclusive você vê lá o que aconteceu na França, vê o discurso dos caras, eles querem morrer como mártires, entendeu? Eles querem passar, que eles querem morrer. Eles não podem ter uma morte simples, é uma coisa absurda. É difícil até pro ocidental entender a cabeça deles, né? Mas se você pegar, são pessoas, um deles ficou preso durante anos, é gente sem perspectiva, é gente sem motivação, é gente completamente ignorante. Aí você usa aquele discurso falso da fé, porque a fé islâmica não é isso. Como o Rafa falou, terrorismo não tem nada a ver com religião. A religião islâmica é religião altamente respeitável. Em termos de número de adeptos no mundo, é a religião que tem o maior número de adeptos. mais do que o cristianismo, muito mais do que o judaísmo. Enfim, é uma religião monoteísta, porra, que forma o tripé das sociedades no mundo inteiro. Essa gente não entende da religião islâmica. Não entende. É um puro pretexto, um puta pretexto. É só um pretexto. Eles não entendem, eles não sabem do que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas eles veem na arma, eles veem na violência uma forma de ter a sua voz ouvida. E como mártir, você vai ter sim sua voz ouvida. Post-mortem, mas vai. É isso que eles querem. São bárbaros. Enfim, o fato é que a gente teve aí um mimimi tremendo por causa do que aconteceu, obviamente, né? Os caras eram cartunistas. A gente que tá envolvido com esse meio detesta ver gente que desenha bem morrendo. Os caras que desenham mal, ninguém vai lá dar um tiro na cara do live. Entendeu? Mas enfim. Cara, teve um boom aí ao redor do mundo de artistas que começaram a se manifestar e desenhar, fazer homenagens aos caras. Enfim, a coisa rolou o mundo inteiro assim de uma forma tremenda. Então, já estão vendendo camisetas do Jesus Charlie, viu? Por apenas $20, acho que você leva a sua original do movimento. Mas enfim. Por $40 você compra uma manchada de sangue. Original, né? Original. É, pode contar pra revender mais tarde, que vai valer muito mais dinheiro, hein? Isso vai ser um investimento e tanto. Enfim, o fato é que os caras fizeram desenhinhos que criticavam pessoas. E, como a gente falou, né? Na verdade, eles sacaneavam todo mundo. Eles sacaneavam religião, todas as religiões. Eles sacaneavam visões políticas diferentes, o pessoal assim da extrema direita era vítima deles o tempo todo, até acertarem a mão em alguém que topa meter balaço na cara dos outros, né? Vale lembrar que aquela polêmica dos cartões de Maomé que teve vários anos atrás foram eles. E desde então o pessoalzinho lá que reza virado pra Meca e que é mais xiita tá querendo meter bala neles. É, só uma pequena retificação. Na verdade não foram eles. Eles publicaram cartuns de um jornal dinamarquês. Foi o jornal da Dinamarca que publicou, aí sofreu censura, tal, né, ameaças. Como o Charlie tinha muito mais tradição e vendagem, a republicação pelo Charlie Hebdo acabou tendo muito mais repercussão no mundo. É, foi exatamente o que eu disse, né? Então, enfim. Obrigado, Felipe, por me chamar de desinformado. O fato é que uma manifestação midiática crítica deixou pessoas putas, muito putas. Então, acho que vale a gente discutir quem mais se arrisca a tomar um tiro na cara hoje? Ponto de interrogação. Quem quer começar? A gente pode começar pelo que a gente estava conversando antes aqui, antes da gente começar. Lembra que alguém perguntou aqui se no desenho do South Park alguém já tinha feito alguma coisa com o Maomé? Usado a imagem dele para alguma coisa? Sim, sim, sim. Então, eu achei uma matéria aqui falando que em 2010, tá? Teve um episódio do South Park censurado. O que acontece? No lugar do Maomé, fantasiado de urso, os criadores colocaram Papai Noel. Aí, dias atrás, o site muçulmano fez ameaças a Trey Parker e Matt Stone para poder retirarem aquilo ali. Entendeu? Eu lembro disso. Eles substituíram a imagem do Maomé por um urso. E dentro da história tinha Tinha um porquê, assim, pra aparecer o urso, mas obviamente a razão por trás é que eles não podiam mostrar Maomé. Eu lembro disso. Então eles botaram assim, eles trocaram a imagem e botaram censurado, depois que receberam uma advertência de um grupo muçulmano lá nos Estados Unidos. Canal de comédias, Comédia Central também substituiu uma imagem controversa, também de Maomé, por uma fantasia de urso, de Papai Noel. Cara, South Park eles são meio... Que nem os franceses, que eu não vou conseguir pronunciar corretamente e não adianta. Assim, eles têm uma camada, eles têm uma cobertura de escrotidão e babaquice, mas eles têm uma crítica social muito profunda, né? Principalmente nos últimos tempos. E, cara, eles são o tipo de pessoa que o como que chamam os dois criadores do South Park mesmo? É o Matt Stone e o não sei o que Parker. Enfim, esses são muito propensos a tomar um tiro na cara qualquer dia desses. Porque com eles não tem essa, cara. Eles criticam realmente a tudo e a todas, e as críticas deles são muito profundas, são muito ácidas. Cara, os episódios que eles falam da cientologia, bicho. Cara, aquele episódio do chefe, né? Que o chefe morre. Uhum. Cara, aquilo é sensacional, velho. E, porra, imagina você, sei lá, fazer isso aí com uma religião como as cristãs, ou com o próprio judaísmo, ou com o próprio islamismo. Meu, é muito tapa na cara. E o pessoal da cientologia é meio barra pesada, cara. Eu tava vendo um documentário, até um francês, sobre cientologia, né? E ele começou a pesquisar como era. Ele entrou na religião, né? Aí ele começou a entrar em contato com pessoas tal que tinham saído da religião. Quando o pessoal da cientologia francesa viu que ele estava fazendo, na verdade, uma reportagem sobre as entranhas da cientologia, ele começou a ser perseguido. Nego fazendo ameaça anônima para ele, carro parado na porta da casa dele. O negócio foi uma barra pesada. Complementando aquilo que eu tinha falado do episódio do South Park, tinha um grupo que não era bem conhecido na época, era Revolution Mussin, que postou uma mensagem para os criadores do South Park. Que o que eles estavam fazendo era estúpido e que eles iam provavelmente terminar como Theo Van Gogh por levar esse programa ao ar. Vocês lembram você com esse cara? Não. Ele era um cineasta, acho que é holandês. Em 2004 fez um filme sobre o jornalismo. O nego matou ele, cara. Ah, eu lembro vagamente disso. Mataram ele, simplesmente foram lá e ó, pum. Me espanta assim que South Park, na verdade, nunca tem tido nenhum problema mais sério, porque esse lance da cientologia, por exemplo, e eles mexem com umas coisas assim que são meio barra pesada, cara. Eles não têm, com eles não tem tempo feio, não. Os caras têm culhão, tenho que admitir que eles têm culhão. E as críticas deles são muito bem embasadas, cara. E isso que é foda, assim. Tipo, aqui a galera se ofende, pelo que eu falei, pela camada de escatologia que tem por cima, né? Vocês acham que são muito escrachados e são bem sutis no que eles fazem? Não, cara, é um misto das duas coisas. É o que eu falei, a escrotidão, a escatologia por cima, cara, é a superfície, velho. Porque são escrachados do humor. Agora a crítica, muitas vezes, é sutil. A crítica é muito profunda. Crítica é muito profunda mesmo. Essa que a gente falou da cientologia foi assim uma mais avacalhada que eles fizeram. Pois é, nós temos exemplos que eles botaram num certo episódio, Jesus Cristo assistindo pornografia e Buda cheirando cocaína, cara. Teve essa porra. Mas eu não assisti esse episódio. Mas quer ver o exemplo, cara? Vocês assistiram o episódio de Natal que Jesus salva o Papai Noel? Do coelhinho? Não. O Papai Noel... O coelhinho que é o Papa. O Papai Noel, ele vai tentar fazer rolar o Natal lá em Bagdá, né? Sim. Ele é sequestrado, né? Sequestrado. Aí Jesus vai lá com armas. É, os caras fazem umas cenas meio aquele filme Três Reis, saca? Tortura ele fazendo ele com óleo. Aí Jesus vai com armas pra lá, e aí Jesus morre lá, né? Pra salvar ele. E aí, a partir desse momento, eles começam a falar que, cara, o Natal não pode mais ser sobre o Papai Noel, né? Porra, Jesus... morreu pra gente ter o Natal. Não sei. Cara, é uma crítica foda, assim, muito foda. É que as pessoas são burras, elas não pegam isso. É, ela não sabe superfície. Tem um episódio, cara, é até recente. O que acontece? No futebol americano universitário, o atleta ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é a universidade. Ele joga praticamente de graça. Ele recebe uma bolsa para estudar, né, na universidade, joga pela universidade, se quebra todo, se mata pela universidade. E realmente, muita gente lá sai com sérias lesões, né? Futebol americano a gente sabe que é violento. E o cara não é remunerado. A remuneração dele é justamente a bolsa. Ele não pode ter nem contrato de patrocínio pessoal. Sabe, você tem uma marca, apareceu um comercial, não pode, atleta universitário não pode. Aquilo, ele tem os anos de faculdade para atrair algum time para contratar ele. É isso. É, o que acontece é que dos milhares de jogadores universitários que existem nos Estados Unidos, por ano, você bota aí uns 50, 70 são aproveitados no futebol profissional, que é a NFL. Todo o resto vai seguir sua vidinha medíocre depois da faculdade. Tudo fudido, né? Tudo quebrado. Tudo fudido, tudo quebrado e sem ganhar um curso. Aí o que acontece? O South Park fez um programa, cara, fez um episódio comparando o time de futebol universitário a uma fazenda de escravos. O reitor da universidade era... Mas é, o reitor da universidade era o senhor de escravos. Mas é, cara. E agora aqui, pegar essa crítica, principalmente para nós que não vivemos esse meio, né? É mais complicado, é mais sutil. Né? Porque eles têm aquela camada de humor, de escatologia, de escrotidão, só que tem uma coisa embaixo dela. O problema é que a maioria não consegue chegar até embaixo, fica só na superfície. Pois é. E é o que acontece, né? Obviamente fica só essa. O pessoal só vê a superfície e se ofende com as coisas mais idiotas, né? Com as coisas mais basiconas. É uma cambada de puta. Mas é isso, cara. Realmente me espanta que esses os criadores de South Park não tenham tido um problema mais grave assim, do tipo alguém tentar passar fogo neles. Né? É, porque no episódio deles também eles botaram também. Ele fez também os caras botarem cagando na bandeira dos Estados Unidos e cagando em cima do George Bush. Eles botaram uma imagem de Jesus Cristo defecando no presidente, no Bush, e na bandeira americana. É, quando, às vezes eles não têm muito interesse em ser sutil, né? Normalmente a crítica ela é mais sutil e mais profunda, mas às vezes eles simplesmente não querem. Eles querem avacalhar, foda-se. Falando, né, outro cara que qualquer dia vai tomar um tiro de fuzil na cara é o Sr. Seth MacFarlane, não? E esse não tem o lance da crítica profunda, não, cara. Ele faz a crítica por ser babaca mesmo, foda-se. Ele não tem a sutileza de South Park. MacFarlane é... Assim, ele gosta de ser polêmicozinho. Eu comparo ele muito com o Rafinha Bastos. É um cara que gosta de chocar, gosta de... Mas se você for pegar mesmo, não tem muito estofo, não. Não tem muito conteúdo, não. Pode causar. É que assim, sabe como o Seth MacFarlane trabalha? Aquelas piadas de flashback que eles têm, eles existem por uma razão, tá? Meu, o Seth MacFarlane, ele fica, sei lá, no banheiro, cagando e pensando em piada idiota. E piadas totalmente fora de contexto, assim, entendeu? São só situações absurdas. E aí ele insere no desenho dele dessa forma. Ah, isso aí parece aquela vez que eu trabalhei como travesseiro de não sei quem. Assim, tipo, é uma coisa totalmente da realidade, mas é uma piada que ele pensou cagando, obviamente. Teve um episódio que o Peter resolveu ensinar as crianças em casa, tirar as crianças da escola. Aí a primeira aula dele foi mostrar os piores videoclipes do mundo. Ele mostrou um videoclipe da década de 80, que era o David Bowie e Mick Jagger, né? Porque o Mick Jagger tinha saído do Rolling Stones. É um clipe horroroso. Só que o filho da puta do MacFarlane botou o clipe inteiro no desenho. Tem mais pra falar então. Sim! Comeu 5 minutos de desenho. Ó, acabei de pegar. É um filho da puta, né? É, e o clipe horroroso, cara. Eu fiquei vendo aquela merda e caralho, isso não vai acabar nunca. Isso já tava dando angústia já, cara, ver aquilo. Isso. O Mick Jagger desmunhecava, competindo com o David Bowie pra ver quem desmunhecava mais. Mas assim, tirando esse tipo de coisa que ele faz, não. Cara, tem um episódio, ele. Sabe aquela piadinha de momento tenso? Sabe aquela coisa de filme? Tipo. Ah. Aquela cena clássica do bom, o mal e o feio, que eles estão os três e aí fica tipo eles trocando olhares. Aham. Uma coisa tensa. Ele faz esse tipo de piada, né? Tem um episódio que eu acho que ele fica uns 5 minutos. Assim, tipo, tem uns 10 personagens em cena, ele fica uns 5 minutos. Até que chega uma hora que ele coloca um cara, uma cena de algum filme, que é o cara falando, tá, e aí, né? A gente tá esperando, porra! Mas, cara, enfim, o lance dele é que realmente ele vai pra chocar. E aí, cara, ele enviou o pé na jaca mesmo, foda-se, não tem sutileza nenhuma. Lembra do episódio de Jesus, da segunda vinda de Jesus? Que ele. É o episódio do. Inclusive é o episódio do Surfing Bird. Assim, logo no comecinho o Peter acha uma cópia de Surfing Bird do The Trashman. Ah, sim. Fica ouvindo o tempo todo. Aí chega um ponto que ele encontra Jesus, ele convence Jesus a voltar, né, a dar sinal pro mundo. E ele meio que vira um agente de Jesus, só que aí Jesus vai deixando ele meio de lado, Jesus vira mega, mega babaca, ele fica todo estrelinha, sacou? Cara, é o tipo de crítica assim que também é... Nego com certeza fica muito puto. Ele, certeza que ouve reclamação pra caralho, né? Mas, tipo, e ele não. E é o que eu falei, ele não tem a sutileza de South Park, cara. Ele enfia o pé na jaca. Tipo, Deus e Jesus pegando mulher no bar, sacou? Esse tipo de coisa. Assim, aquele humor mais sofisticado, mais cáustico, né? Mais provocativo, tá morrendo, né? Tá morrendo. Não só literalmente, porque 12 foram assassinados, mas ele tá acabando, né? South Park ainda é uma ilha, né? Você tem algumas coisas assim, Laerte, aqui no Brasil e tal, mas tá morrendo. O que tá surgindo é aquele cara que faz aquele humor pra causar, né? Vou causar. Vou provocar um burburinho. É o polêmicozinho, eu gosto de chamar de polêmicozinho. Tem um polêmicozinho e polêmicozão, mas na verdade são parei mesmo santo. Tipo Rafinha Bastos, Danilo Gentili. Se você for pegar, o cara não tem grande coisa pra mostrar. Mas tem a... Ah, vou comer ela e beber, né? Tem a... Ah, a mulher bota tanto leite pela teta, parece uma vaca. Entendeu? É sem conteúdo nenhum. É só pra causar. É um polêmicozinho. O que tá vendo é esse tipo de gente. O que tá surgindo muito é esse tipo de gente. Isso é um pouco do reflexo da vigilância do politicamente correto. Então, as pessoas, assim, o que está em voga é politicamente correto. Então, eu vou procurar arrumar meu jeito sendo contra ele. Mas o cara não tem bagagem. Então, o cara fica soltando palavrões à sua direita, né, para conseguir o seu espaçozinho. Mas se você for pegar, o cara não tem conteúdo. Assim como não tem conteúdo aquele babaca politicamente correto, não tem conteúdo o que é contra o politicamente correto, mas não tem o que dizer. Enquanto fica esse embate, aquele que realmente tem algo a dizer vai sumindo. É justo. Eu acho que os tempos modernos, a gente tem sido muito, muito bons pro humor mais cáustico, mais sarcástico mesmo. Porque se hoje em dia nós tivermos trapalhões hoje em dia, eu seria censurado, estariam mortos em algum lugar já, porque, sabe, tá tudo muito radical demais hoje em dia. Até a crítica é muito radical. Eu não, você tá quietinho aí. É porque eu tô ouvindo o que vocês estão falando e nesses assuntos assim, eu sou muito radical pra falar. Eu acho que o Inferno foi bem correto quando ele falou sobre politicamente correto. E a culpa é da sociedade no geral. A gente tá vivendo uma porra de um mundo de merda, onde as pessoas têm acesso à informação, mas não sabem absorvê-la. O cara tem um telefone celular, tem um computador, tem tudo que permite ele ter bibliotecas, conhecimento no mundo, tudo na ponta do dedo, mas o que que ele faz? Ele vai lá e coloca um comentário preconceituoso, escroto, na porcaria do Estadão ou de um link do Globo. E você pega uma matéria com milhões e milhões de comentários que cada vez que você lê um comentário daquele, a fé na humanidade vai caindo aos poucos. Então a gente tem um mundo onde as pessoas são politicamente corretas, ou seja, você não pode fazer piada de nada, e os caras, para combater isso, estão fazendo piadas que são cada vez mais ofensivas. Eu não sei quando é que isso vai parar. Eu achei que, de repente, entrar numa redação de jornal dando tiro nos outros fosse o ápice desse tipo de imbecilidade. Mas eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Verdade. A informação está ali para o bem e para o mal, né? Você tem muita informação boa, precisa de uma ferramenta ótima, mas também a mesma ferramenta que te informa é aquela também que também te dá meios para você fazer um montão de merda também. Eu acho que a informação não é boa nem má, ela é neutra. O que define como ela vai ser é o seu uso. Mas uma coisa que está acontecendo hoje, que eu acho que é uma aberração do fenômeno da informação, não é nem um mau uso, é a falta de uso. As pessoas simplesmente não querem se informar. Elas querem tecer comentários ou tirar conclusões baseado no que elas sabem, mas o que elas sabem é insuficiente para um determinado tema. É literalmente você falar o que você acha que é certo sem isso ter uma base lógica. É cagar regra, traduzindo. Isso quando a gente não pega, só que só embarca no que os outros dizem, né? E aí vem um filho da puta como, não vou citar nomes, mas já foram citados, vem um filho da puta desses que acha que é comediante, e ele reúne uma multidão de seguidores em redes sociais que endeusam tudo que ele fala. Ele vira literalmente um mártir, vamos colocar assim. É gente assim que quando pega uma arma, uma bomba e entra no local e explode todo mundo, acaba virando um mártir e começa a ganhar seguidores. É só um idiota que teve uma ideia idiota, mas como as pessoas não sabem mais pensar, acham que aquela ideia foi boa. Vamos dar nomes aos bois. Você tá falando do Rafinha Bastos. Eu tô falando dele, do Gentil, de todo mundo que entra nessa coisa de mimimi, sou politicamente incorreto, sim, porque eu vou fazer piada com negro, com puta, com velha, com viado, com sem dente, com bebê, e a liberdade de expressão me ampara. Liberdade de expressão é diferente de ser idiota. Eunuco, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, o Rafinha Bastos postou um texto hoje fazendo um mimimi tremendo de que o pessoal que tá apoiando a galera que foi os cartunistas mortos lá na França, eles são os... tá meio que apoiando ele também, vamos dizer assim. Ele tá se colocando que nem os caras, a diferença é que só quase fuderam a carreira dele e ele não tomou um tiro na cara. Mas seria o que aconteceu com ele aqui... É a mesma coisa que aconteceu com o pessoal lá do Jesus Charlie, né? O tipo de piada ele se colocou no mesmo nível. Essa foi a piada, né? Essa foi a piada. E aí eu queria perguntar até pro Eunuco, por que que os trapalhões podiam fazer piada de preto e de viado e não dava nada e agora não pode? Ponto de interrogação. Simples, porque na época as minorias que eles faziam essas piadinhas não tinham voz. Como eu falei, a informação e a tecnologia não são boas nem ruins. O uso delas que define isso. No passado, as pessoas não tinham acesso à informação nem à tecnologia. No passado, você só consumia aquilo que lhe era dado. Hoje em dia, você monta um bloco e você gera o conteúdo. Então, essas minorias agora têm voz ativa. Elas têm voz ativa, elas fazem parte de uma parcela que tem poder aquisitivo, elas fazem parte de uma parcela que tem poder de voto, elas podem ser ouvidas. Então, se essas minorias podem reclamar, e alguém vai dar ouvido a elas. Alguém vai chegar lá e falar, eu vou ser o político que vai dar razão a você. Eu vou gritar em seu nome. Sempre foi errado, só que ninguém escutava. Agora está todo mundo escutando. Então está na hora de mudar. Se você parar e analisar, há 200 anos atrás, gente como eu andava com uma coleira no pescoço. Ninguém achava que isso era errado, mas as coisas mudaram. Hoje o Rafa anda com a coleira no pescoço, mas é com fetiche sexual. Aí eu te pergunto, Nuco, qual a diferença de a gente aqui entre amigos, eu fazer uma piada de preto e o cara fazer a piada de preto lá no programa de televisão? Eu vou mandar você ir tomar no cu, seu filho de uma puta. E você vai notar no meu tom de voz se eu estou simplesmente irritadíssimo com o que você falou, ou se eu estou levando isso na boa porque ou eu estou acostumado, ou simplesmente é o tipo de coisa que eu já ouvi tantas e tantas vezes que eu sei notar quando é uma brincadeira íntima ou quando vem de alguém que quer me sacanear. Rafa, fala. Quando eu digo que você é meu Luke Cage de Vila Vintém, você fica chateado ou você acha que é uma brincadeira íntima nossa? Ah, eu acho que é uma brincadeira íntima, seu gordo filho da puta. Acho que vocês colocaram um tom assim. Acho que a palavra é essa, é intimidade. Quando você é íntimo, qualquer piada é válida, né? Não, cara? O problema não é a piada, o problema é o contexto da piada. Depois de certo tempo, o contexto muda. Porque o inferno chegar em chamar de Chala de Realengo, eu entendo o contexto da piada. Agora, um estranho chegar e virar pra mim e falar o neguinho, eu não tem piada. A pessoa tá sendo ofensiva. Exatamente. Também tem que subir também do bom senso também, né? Eu acho que, tipo assim, falar com você aqui, entre amigos, um lugar onde você conhece todo mundo é uma coisa. Um lugar onde não conhece ninguém, isso muda completamente o tom. Sim, assim, a gente faz esse tipo de piada justamente porque a gente sabe que é ridículo, entendeu? É óbvio que eu não tô fazendo piada de preto, porque piada de preto é engraçado. A gente tem noção de que é uma imbecilidade, entendeu? Uhum. A gente fala. A coisa fica meio invertida, assim. E agora, realmente, dependendo da piada que você faz num ambiente, assim, aberto, numa TV aberta, em algum lugar, a coisa é foda. Como disse o Rafa, hoje em dia as minorias, elas se manifestam. Ah, inferno, você vê que merda? Você liberta, deixa voltar, daí começa a dar essas merdas. Só voltando, já que a gente tá sendo... tá julgando mesmo. Rafinha Bastos tinha que tomar um tiro na cara que nem os caras lá do Jesus Charlie? Não. Ele está no mesmo nível deles? Ponto de interrogação. Não. Uma coisa simples. Assiste ele falar. Se você rir, se você escangalhar de rir, se você sair de lá com a barriga doendo, como eu saía depois de ver um jogo do Jô Soares, ou depois de assistir um programa do Chipanis, ou depois de ouvir o disco do Costinha, cara. Ai, eu ria de perder o fôlego. Se você ficar assim, porra, legal, que bom. É aquilo, você não vai. Sabe por quê? Porque ele não é bom. Só isso. Se ele não é bom, deixa esse cara falar. Ignora, muda esse canal. Ele não é bom, só isso. Bom, o contexto é esse. Por que ele é tão agressivo? Por que as piadas dele têm tanto assim de ofensa? Por que ele tem que agir dessa forma contra não só minorias, mas contra qualquer pessoa que ele considere que possa ser alvo do humor dele? Porque ele não tem graça. É isso também. E o Costinha, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, não é querendo livrar a barra do cara, não. Mas o Costinha, ele não fazia coisa de forma preconceituosa, ele fazia a coisa de forma subversiva. O Costinha era um subversivo. Aí tá, aí entra o talento do cara em pegar algo com potencial ofensivo e subverter isso de tal forma que a pessoa que potencialmente se sentiria ofendida começar a rir daquilo. Esse é o talento. Pra você conseguir, você tem que ter talento. Coisas que Coxinha tinha pra caralho. Chico Anísio tinha de montão. Cara, Chico Anísio fazia o Haroldo, cara. Que coisa mais assim. Se você olhar hoje, né, o hétero, o machão. Você vê, cara, que esculacho com os gays. Mas ele fazia aquilo de tal forma, né? Vamos botar também naquele contexto daquela época, mas independente da época, ele fazia aquilo de tal forma que é difícil um gay não rir daquilo. Porque ele subvertia aquilo. A coisa, ele botava aquilo de forma tão caricatural que o gay não se reconhece naquilo, né? É, muitos héteros você poderia até se reconhecer, mas o gay vai assim, não, porra, isso é um esculacho. É um escracho. E ele ria. Na minha opinião, o humor é uma forma branda da crítica. Você faz uma crítica foda, ferrenha a uma pessoa. Mas você disfarça como humor, porque até mesmo a pessoa que está sendo criticada vai aceitar aquele discurso de uma maneira menos ofensiva. Então, quando você faz humor, você tem que ser engraçado. Porque se você não for engraçado, o alvo do seu humor provavelmente... não vai aceitar aquela crítica, ainda vai colocar outras pessoas contra você. E o problema desses nossos humoristas e tantos outros, não só nossos, que tem muito humorista lá fora que faz isso também, é que eles não querem ser engraçados, eles querem ser ofensivos. Porque eles notaram que se tiver 500 pessoas falando mal deles, vai chamar a atenção de mais 1000 pessoas. Pô, vamos ouvir esse cara pra saber por que estão falando mal dele. Tem aquele episódio clássico dos Simpsons, né, que o Krusty deixa de ser palhaço e vira humorista de stand-up, né? Bota o cabelo pra trás, começa a beber, a fumar, esculhambando com todo mundo, né? E as pessoas ficam, pô, ele é fodão, só que um detalhe só, ele perde a graça. Justamente. Ele se torna um cara que fala milhares e milhares de coisas que talvez até sejam verdadeiras, mas ele fala de tal jeito que ele consegue mais ter inimigos do que ter uma plateia, do que ter fãs. E o que esse pessoal faz é isso, eles querem ter fãs, mas pra cada 2 fãs, eles têm 10 inimigos. E na mente deles é, esse pessoal que fala mal de mim vai chamar mais gente pra me ver. Tem muito do espírito do George Carlin, que era um humorista muito ácido, muito crítico, né, que falava, esculhambava com todo mundo, ele esculhambava com os ecologistas, ele esculhambava com a esquerda, né, o pessoal até dizia que ele era meio reacionário e tal. Ele se achava meio que o dono da verdade, né? Só que ele tinha uma questão. Ele era um cara muito inteligente, muito bem articulado. Então, o que ele falava, né, embasado, ele falava com fundamento. E no meio da crítica dele, ele pincelava com humor ácido. E era engraçado. Só que as pessoas pegam o George Carlin como exemplo, sem ter o talento dele, e acabam sendo somente chatos. Se você pegar o Comedy Central, tem a República do Stand-Up, cara, tem uns lá que são legais, mas a maioria... é puramente negro que bota o dedo na ferida, sabe? E fica cutucando a ferida. Isso não é engraçado. Não é engraçado. É. Da mesma maneira que eu não acho engraçado, vou dizer pra vocês aqui, Maomé com uma estrela na bunda, cara. Desculpa, mas eu não acho engraçado. Eu acho ofensivo. Mas eu acho ofensivo. A questão é, aquilo não foi feito pra ser engraçado. Ninguém para pra rir daquilo. A pessoa fica olhando aquilo por uns 2 segundos, é o tempo que ela demora pra entender. E depois que ela entende, ela fica olhando por mais 10 segundos, é o tempo que ela demora pra entender por que o cara fez aquilo. Ela não vai rir, ela vai ficar só olhando, olhando, olhando, vai ficar em choque. É isso que eles querem, aquilo ali não foi feito pra as pessoas se escangalharem de rir. O cara que se escangalha de rir daquilo, desculpa, mas... Não entendeu nada. Não entendeu a piada. Bom, eu acho que não teve piada. Não, mas a ideia é essa. A pessoa entende a piada quando ela descobre que aquilo não é uma piada. Quando a pessoa tá rindo, hahaha, é engraçado, é igual aquele cara que tá rindo de algo só pra acompanhar a galera, mas ele não entendeu. Muito bom. Já que a gente entrou nesse ponto do ser engraçado ou não ser engraçado, Groot, o senhor acha que os bons cartunistas que agora estão mortos, vão polemizar, eles morreram, eles são mártires agora, todo mundo é Charlie, mas você achava o trabalho deles uma bosta, como o senhor acabou de falar, sim ou não? Eu não acabei de falar que o trabalho deles era uma bosta, eu critiquei uma imagem que eu vi, é a minha opinião. Falou sim! Seja homem, admita que você falou que é uma merda. Não, se você quer falar, você fala. Eu achei interessante, assim, porque me lembra muito esses cartunzinhos meio políticos que você vê em jornais tipo The New York Times, às vezes com uma pegada mais esquerdista, assim, mas que realmente não tem a menor graça, cara. Entendeu? É o cartoon que faz a crítica e é isso. Você tem variações entre os que são... eu não digo ofensivos, mas que são mais ou menos o que mais ou menos enfia o dedo na ferida, né? Mas como eu disse, Inferno, só enfia o dedo na ferida por enfiar o dedo na ferida é um negócio meio foda. É aí que é a mesma coisa que eu virar pra um cara que é muçulmano e falar que a religião dele tem um monte de assassino. Tipo, eu não tô fazendo diferença nenhuma, eu tô apontando o óbvio. Eu não tô causando reflexão, não tô fazendo uma crítica de fato, uma crítica embasada, eu só tô fazendo óbvio. Eu acho que estaria sendo raso, superficial, como a maioria das pessoas hoje. E a culpa da internet. E a culpa da internet, tá? Vamos botar isso aí. A culpa da internet. Olha, o inferno tá generalizando. O inferno é internet, cara. Tipo, no meu tempo, as pessoas não tinham internet, elas eram profundas. É, mas cara, a internet não gera reflexão. A internet é rápida, a internet é dinâmica demais. Você não consegue se aprofundar em nada. Na internet você não se aprofunda, na internet você não passa do primeiro parágrafo. Pois é, na época que não tinha internet, o que, que os talibã faziam? Eles lutavam ao lado do Rambo. Foi só inventar o Facebook que eles destruíram Nova York. Mas a internet ela não favorece a reflexão, pelo contrário. Ela favorece o consumo imediato, até da informação. Então, para você refletir, para você estabelecer... E aquilo, como a sua opinião, por mais bosta que seja, está registrada para toda a eternidade, cara, qualquer idiota, qualquer Zé Ruela, vai lá e dá a sua opinião de merda e vai ficar registrado nos comentários do G1, do YouTube. Deixa eu fazer um pequeno parênteses, Inferno. Eu acho que foi por causa de um comentário do Creed, mas cara, os comentários do G1, acho que são um dos maiores poços de chorume da internet. O Estadão tá chegando no mesmo nível. Cara! O pior que a bicha todo dia lê, cara. É o masoquista, viado. Ele quer sofrer. É botar uma notícia do tipo, criança transgênero fez isso, aconteceu aquilo. Você pode esperar que em minutos vai estar o Creed falando nos comentários, cara. É incrível, ele tem um prazer mórbido, assim, saca? E aquilo. Eu falei pra ele, para com isso, bicha. O bicha gosta. Ele gosta, que ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Mas desculpe interrompê-lo, prossiga. Hoje é tudo muito imediato. Hoje você não para mais para se aprofundar em nada, você tem que estar com a resposta pronta, e o que você vê, você acaba vendo, especificamente com relação ao humor, é isso. É aquele humor rasteiro, aquele humor ácido, que foi feito só para causar um pequeno choquezinho, né? Mas depois passa, essa gente passa, essa gente é fraca. Sabe uma coisa que é foda? Uma coisa que me incomoda bastante é o seguinte. A questão do pra voltar na religião, né? Que fez os piadinhos lá resolverem matar os franceses. Uma coisa que me incomoda bastante é o seguinte, cara. É a postura das pessoas de que tudo é brincadeira, né? Tudo é piada, mas ela sempre tem um limite que ela... É assim, você tem a pessoa. Ela fala, não, cara, para. Isso é brincadeira, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Mas chega no ponto ela fala, aí não. Só que o cara que ela tava falando, para com isso, não se preocupa, para de ser fresco, que é brincadeira, ele também teve um ponto que ele, não, isso é brincadeira, aí não. E assim vai, entendeu? Cara, o povo se ofende pelas mesmas coisas, mas essas pessoas não têm um consenso do que é ofensivo. Mas, cara, tudo isso aí é relativo ao ponto de vista. Uma vez eu li num livro que realmente dizia mais ou menos assim: qualquer guerra só acontece porque os dois lados acham que estão certos. Entendeu? E o que eu quero dizer é o seguinte: o caso da religião, por exemplo, você fala, isso aqui é ofensivo, isso aqui é inofensivo. Mas, cara, apesar de ser uma religião, é uma merda, porque cada um tem uma visão do que... Cada um tem uma visão do que é mais ou menos ofensivo, então todo mundo acha, ah não, isso aqui não é ofensivo, opa, isso aqui é ofensivo. Carlos Ruas, um sábado qualquer. Vocês conhecem? Aham. Muito bom. O Ruas pra mim é um dos melhores cartunistas, uma das melhores webcomics que tem hoje. Aliás, tem um belo quadro com desenho dele autografado aqui em casa. Ah, viadinho, dá pra ele então. O fato é interessante, porque o Ruas, ele faz piadas que são singelas, ele faz piadas, ele tem três tipos de piada. Ele tem aquela piada bonitinha, né, legal, que realmente você dá risada, é uma boa sacada. Ele tem a piada crítica, tem uma que é sensacional, que é uma sequência dos deuses lá no Boteco dos Deuses se consolando, né, tipo, Odin consolando Zeus, depois Shiva consolando Odin, aí não sei quem consolando Shiva, e eles indo num diálogo, né? Ah, puta que pariu, já ninguém acredita em mim, que merda, que não sei o que, é terrível virar mitologia. Por um tempo todo mundo acredita e depois eles deixam de acreditar em você. E nesse que eles deixam de acreditar em você, é Deus que tá consolando o último Deus, né? E o último quadrinho é vazio. Então, assim, é uma puta tira crítica, sacou? É bem sacada, bem inteligente. Mas ele também faz aquela pra cutucar, cara. E é muito foda. E é aí que você pega. Nessas que são críticas, você vê que o pessoal... Você tem aquele bando de gente falando, porra, essa aí foi muito boa, a piada boa, tal, não sei o quê. Enquanto você tem os xiitas falando que ele vai pro inferno, obviamente, né? Ah, você vai pro inferno, Deus vai te castigar por causa disso. Mas sim, eles são uma minoria. Cara, você sobe um pouco o tom... Esse pessoal que tava defendendo o cara começa a falar, ah não, peraí, aí não, aí não pode, entendeu? Ele fez uma piada muito foda, que era o seguinte, ele coloca Deus como Deus pra ele ali nas tiras dele, ele foi apaixonado pela Maria, né? E ele teve um casinho com a Maria que gerou o filho, que gerou Jesus. Então ele é todo melindroso, ele às vezes tem umas crises, ah Maria, volta pra mim, que não sei o quê. Aí tem uma tira que ele vai atrás da Maria, pô Maria, a gente precisa conversar, tal, não sei o que, né? Ela vira, pô, Deus, agora não dá, cara. Vaza daqui, não dá pra conversar. Não, mas eu preciso conversar. Daqui a pouco vem Zeus, cara. Tava Zeus comendo a Maria. Deus, ele se encontra, tipo assim, caralho, né? Como assim? E ela para assim e fala, caralho, vocês dois não contem nada pro José. Ela ainda tava traindo o José. Cara. Ah, puta! É uma puta, entendeu? É muito. Cara, é genial, velho. Só que aí, você olha lá nos comentários, nossa, a galera, tipo a galera, todo mundo que defende o cara falando, não, Rosa, aí não, aí você tá sendo ofensivo. Aí, caralho! Uma que eu acho engraçada dele é como Deus fez os animais esquisitos. Que ele tá numa crise de enxaqueca, vem um anjo. Não, Deus, tá faltando alguns animais pra fazer e alguns estão reclamando. Aí chega uma aranha lá, você não me explicou ainda como é que eu vou fazer a minha teia. Aí ele, dá sua bunda! É, ele escuta, que ele chega, puta, eu não aguento mais, né? Eu fiz 3 mil bichos só hoje. Chega hoje e fala, Deus, ainda tá falando, faltando 45 milhões, assim, né? Como é que eu vou fazer minha teia? Ele dá sua bunda. Aí ela começa a fazer a teia da bunda. Chega uma tartaruga assim, você não fez meu canal urinário. Tá bom, vai ser na sua cara. Aí no final tá lá um anjo falando com uma porrada de bicho, ó, melhor vocês voltarem amanhã. Sabe uma coisa que eu odeio? É quando chega pra mim e fala: ah, religião não se discute. Discute sim. Ah, futebol não se discute. Discute sim, porra. Política não se discute, caralho. Não se discute política? Óbvio que se discute. Tudo se discute. Tudo se contesta. Exatamente. Faz parte da vida da sociedade você discutir e contestar. Até pra depois você ter sua opinião mudada, né? E de repente até aderir aquilo. Mas, porra, como é que você não vai discutir? Como é que você... Cara, tudo se discute. Tudo é passível de crítica. Qualquer obra humana é passível de crítica, porque por natureza ela é imperfeita. Religião é obra humana, ponto. Religião não é obra divina, é obra humana. Pode até ser que existam seres divinos, mas a religião que se pratica aqui entre os seres humanos é obra humana. E por natureza, então, é imperfeita. Então é passível de crítica, sim. Óbvio. O que não se discute é dogma. E a gente sabe o que acontece quando, né, você começa a impor dogma sobre a sociedade. A não ser que seja aquele filme. Que é muito bom. Então, é aquilo, né, cara? Se você não tem argumento, então você não quer discutir. Exato. Você não quer discutir. Normalmente você não quer discutir porque você... É o que você falou, você não tem argumento e você não quer discutir. Se você discutir, você sabe que você vai... Assim, entre aspas, vai perder a discussão. Pior, você vai ter na sua cabeça inoculada a semente da dúvida. E porra, a dúvida é foda se você não sabe lidar com ela. Exatamente. É. Hoje em dia todo mundo tem certeza, já reparou isso? Todo mundo tem certeza, se ninguém tem mais que dúvida. Hoje em dia não existe o não sei, é o sim ou não. A coisa tá se entrincheirando, né, cara? É uma dicotomia, né? Ou todo mundo tem as suas certezas estabilizadas. Ninguém hoje você chegar e dizer para as pessoas: olha só, eu estou em dúvida, eu não sei, é sinal de fraqueza. Todo mundo hoje tem que estar certo sobre alguma coisa. Inferno. É estranho isso. Rapidinho. Oi. Quer ver o que assim, serve como base para a nossa tese de que a internet é a razão de todo o churume da humanidade? Essa tirinha aí do Ruas. Essa que a gente acabou de falar do Zeus e da Maria. E ela falando: não diga para José. Você vai ler os comentários. Tipo: não, cara, pô, tá pegando pesado, pô, você é maneiro, mas isso tá errado, pô, você tá sendo babaca. Aí vem um filho de uma puta chamado Leonardo Soares e fala: melhor tira Evers. Tipo, todo mundo lá entrando no: pô, cara, que isso, você pegou pesadão. E vem um filho da puta e coloca em caixa alta: melhor tira Evers. Quem é esse filho da puta? Quem? Não, eu conversei com o Ruas na Comic Con Experience. Eu falei com ele sobre isso aí. Eu falei, Ruas, cara, aquela sua tira da Maria foi uma das melhores coisas que eu já vi. Foi muito sensacional. E ele falou: cara, isso foi foda, porque assim, eu já fiz outras tiras assim, mas pra alfinetar, né? E ele ficou meio: puta, coloco, não coloco, a galera vai se ofender. E aí, eu quero que se ofenda? Eu quero ver qual é que é. Ah, quero, foda-se, ele meteu. Aí você vê esse tipo de coisa. Tem um sujeito aqui que fala: vai com calma, jovem, gosto bastante das suas sátiras, mas cuidado com o limite, ofender o crédito de outra pessoa não é engraçado, é babaca. Cara, mas ele já fez um cagalhão de tiras que são ofensivas pro credo de quem for. Só que não foi tão ofensiva quanto esse cara. Então, enquanto é ofensivo para os outros, foda-se. Ah, não, para mim não. Aí não rola. Entendeu? Tem uma tira que ele fez, cara, que é sensacional. É assim: é Deus numa gangorra, né? Porra, a gangorra tem que ser a dois, né, cara? Aí ele sentadinho ali na gangorra com a cara tristinha, né? E embaixo tá escrito assim: com Deus, Deus não se fica. Bom, cara, muito é perfeito. Foda. É muito foda, mesmo. Ah, enfim, cara, assim, não é o Ruas, mas é o de Simpsons. Eu lembro do capítulo que o Homer morreu e foi pro céu. Que quando ele volta, Deus vira pra ele e fala: pode fazer um favor pra mim, Homer? Quando você chega lá embaixo, depois você pode me dizer o que, que aconteceu com meu filho? Porque desde que eu mandei ele lá pra baixo, ele voltou tão esquisito e nunca me disse o que houve. Aí tá Jesus tristão, assim, todo triste, olhando pra baixo. Sabe aquelas crianças que foram abusadas sexualmente? Brincando sozinho no balanço. Caralho, que foda, cara. Muito bom. Bom, senhores, cagamos regra pra caramba. A gente ia falar de desenhos politicamente corretos. Fizemos uma puta discussão avalizada, porque nós somos pessoas cultas e inteligentes. A gente pode falar dessas coisas com um abalizamento, por como disse o inferno. Nós não somos como as pessoas que o inferno disse. A gente realmente tem opiniões bem formadas e bem embasadas. Então ouçam mais a gente, tá? Nós somos inteligentes e interessantes. Eu queria que os senhores dessem sua configuração final aí, fazendo um panorama do que vocês acham que vai vir daqui pra frente, cara. Como vocês disseram, acho que foi até o Nuco que falou, né? Essas coisas não... O maluco pra dar tiro, na verdade, ele tá sendo manipulado, né? Isso é fato, tem toda uma agenda por trás. Então eu quero que vocês digam aí pra gente pra onde vocês acham que vai o humor aí, os cartoons, o humor em geral, politicamente incorreto, e se mais a gente vai tomar balaço na cara, começando pelo Nu. Olha, eu acho que tudo é assim, como se fosse a primeira peça de um dominó que é derrubada. Essa ideia de você fazer aquele paiol de pólvora que é o Oriente Médio pegar fogo, já é uma coisa antiga, e a cada dia eles tentam ainda mais tacar fogo naquela porra. Pra mim isso tudo tem a ver com petróleo, tem a ver com política, tem a ver com um monte de coisas que nós mortais não temos acesso. Então a gente fica achando que é por causa de uma tirinha de jornal, não é por causa disso. E eu acho que enquanto as pessoas não perceberem qual é o verdadeiro motivo dessas coisas acontecerem, tudo só vai piorar. Muito bom. Senhor Grute. Bom, falando sobre o que você perguntou, eu acho que a gente está vivendo em tempos de muita exposição. Tudo é exposto demais, tudo tem repercussão demais, então eu acho que em determinado momento é difícil fixar limites e saber até onde vai o bom senso. Mas eu acho que é bom as pessoas que geram opinião, geram conteúdo, que formam opiniões, elas começam a pensar um pouquinho, tá, no que elas estão falando, porque não está só lidando com a opinião das pessoas, está falando de vida das pessoas ao redor também. Eu acho que é isso. Inferno? Eu acho que a gente está vivendo uma grande Torre de Babel. A Torre de Babel no seguinte sentido: todo mundo hoje tem voz, todo mundo quer ter sua voz ouvida, e ninguém se entende. O mundo tá chato. Cara, eu acho que a inclusão digital acabou causando uma democratização do acesso e democratização da emissão de opiniões. E toda democracia tem um problema. Qualquer idiota tem uma posição, tem uma opinião válida na democracia, tem um voto válido. E como ele tem poder pela maioria, se a maioria de idiotas acredita que ele é idiota, você vai ter um idiota no poder. E a maioria das pessoas é idiota, cara. Alienados. Eu não lembro. Se bobear foi até o George Carlin, mas eu posso estar errado sobre quem fez esse comentário. Eu acho que foi uma coisa mais recente, na verdade. Eu não realmente lembro quem foi. O cara falando lá dos Estados Unidos, ele pensou, cara, pensa no americano. Ele falou, né? Pensa no americano médio. Pensa no quão idiota é o americano médio. Aí você pensa que pelo menos metade das pessoas é mais idiota que isso. Porque ele é o americano médio. É. E isso vale pro mundo inteiro, cara. Então é uma merda. Eu acho que vai ser tudo uma merda. As pessoas vão continuar se explodindo, as pessoas vão continuar fazendo piada idiota, e eu vou continuar acessando o Sábado Qualquer todos os dias, porque foda-se. Até alguém lá e dá um tiro na cara do Ruas. A diferença é que o americano idiota, ele tem renda, ele tem consumo, então ele passa seu tempo consumindo. Sim. O muçulmano idiota é um fudido. Mora no deserto, não tem um copo de água para beber, então ele se apega à religião. Aí fica agressivo. Enquanto o americano idiota está sendo sedado pelos consumos. No dia que você tirar o consumismo do americano, ele vai ficar tão idiota agressivo quanto idiota agressivo é muçulmano. É só acabar com o fast food deles que eles ficam loucos, amigo. É. Ou seja, a gente tem duas soluções possíveis. Ou você acaba com o império americano e transforma aquilo num bando de radicais e acaba com o mundo, ou você dá aos muçulmanos idiotas um poder de consumo, né, um poder de renda e qualidade de vida, e que eles larguem a agressividade e passem a ser gordos e sedentários que nem a gente. A saída é essa, gente. Vamos dar McDonald's para os muçulmanos. Grute, quando você ensinou que os americanos são gordos, você foi ofensivo. Eu não ensinei disso. Inferno! Qual que é o e-mail? Não sei, tô muito tempo fora, esqueci. Cara, como você é burro? Groot, qual que é o e-mail do baile? O baile dos enxutos, @gmail.com. Ah, meu garoto, muito bem. O que, que as pessoas devem mandar pro e-mail do baile? Dinheiro, cigarro, baseados e outras coisas. Não, porra, isso você manda pro e-mail de Nicola. Não. O BDE gosta do uso de drogas, mas não apoia publicamente, tá, meu caro? Então, desculpa. Então eu tenho que mandar resenhas, mandar matérias interessantes e outras coisas interessantes para ser postado. E mandem bem escritas, pelo amor de Deus. Não sejam analfabetos, puta que pariu. Enfim, cliquem nos banners ao lado do nosso site aí, do lado direito. Acessem o nosso Facebook é legal, a gente... Ultimamente o Facebook anda mais confiável do que o site, né? Que o site tá capengando e o nosso webmaster tá sem web. Então ele não consegue consertar essa porcaria. Aguentem, nós vamos consertar e ainda vamos chegar no BDE 3.0. O webmaster com maconha sem web já viu, né? O cara fumou com o Oden, cara. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não, chega. Porra, rapazinho. Tá bom, chega! Acabou o podcast. Ei! Até que fim, tchau, beijo. Agora só moto a gente 16. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Drinking now. Gotta keep them separated. Hey, hey.